Poucas horas de início da festa, o problema mais negativo neste início é o tempo, não é? Não ajuda. O tempo não está a ajudar, muito vento, a chuva, ainda se espera chuva nos próximos dias, a ver, vamos, mas realmente o tempo é o pior de tudo. De qualquer forma, já teve cá em anos anteriores? Sim. Mas a expectativa é sempre alta, não é? Acaba por vir sempre muito público. Sim, vamos lá ver este ano, por causa do tempo. Por si tem algum significado especial esta festa? Sim. Acho apesar que de ser feirante, também tem, algum, tem aqui algum lado de algum prazer de estar aqui. Sim, também temos a nossa devoção. Em relação à organização, como é que está a correr? Está a correr bem. O melhor receio que tem é o tempo, não é? O tempo é mesmo o tempo. É mesmo o tempo. O programa é bom, a festa é boa, o tempo é que... A ver, vamos. Mas está otimista? Um bocadinho.